中国的原理。 2221 airborne at 22, call for the departure 1 to 0 destination 0 airline flight. 120.80. Have a good day. Thank you, sir. 1-1-8-1-9-5. 073, Paulo 35, para a direita da TI via Alfa, mantenha posições para que seja quilo. Alfa, Kilo, 73, posição 620, ao meu. via Gonçalves, terceira Gonçalves, desça para 2 no Serra, espera com o número, pode localizar o serviço da Honda. Thank you. 7 graus. Agora 6.0 graus, 029. Autorizado, 1-0, 1-0, 1-0. 450, Libéria para sua direita, taxi via Alfa Juliette, portão 04. Saindo do 5-3, autorizado Alfa 543, posição 62 de Lima. Alfa, Silva, 43, bom dia, até mais. Bom dia, autorizando a linha aérea decolar, pista na 0, 93, 40 graus, 029.

ponto autorizado, tipo na 0, né? 0, 1, 0, grau, 0, 2, 0. Direita de Índia, pode para a parte pronta do 4940, valeu. Direita de 75, se considera essa informação, prossiga a parte de Alfa e 73 Índia para a porta 1.